Bisbilhotando. Oi, eu sou o Benhur Oliveira. Oi, eu sou a Maria Isabel Costa. No programa de hoje, vamos estrear um quadro sobre curiosidades. No Bisbilhotando de hoje, vamos falar sobre cinema e o novo cinema 3D. Bel, você sabia que os filmes que estão sendo lançados em 3D estão revolucionando o cinema? Eu mesmo tinha parado de ir ao cinema, pois quando eu quero ver um filme, eu acesso a internet, faço o download e assisto. Tudo bem, mas ainda acho que assistir aos filmes no cinema é mais divertido. Dependendo do filme, eu faço questão de ir ao cinema, como por exemplo os filmes em 3D, é muito mais divertido. Ainda me lembro da sensação de assistir Avatar 3D. Quem poderia acreditar que o filme que fez tanto sucesso será relançado nos cinemas com cenas inéditas? O sucesso de bilheterias Avatar será relançado no Hemisfério Norte. O filme, que terá sua reestreia nas férias de julho, contará com 6 minutos inéditos. James Cameron, o diretor de Avatar, explicou em entrevista que, por motivos contratuais, o filme teve que sair das salas especiais de exibição em 3D para a estreia do filme Alice no País das Maravilhas. A reestreia acontecerá depois do lançamento de Avatar para DVD e Blu-ray. Porém, Cameron acredita que mesmo as pessoas que já viram o filme em casa irão querer assisti-lo no cinema novamente. Bisbilhotando. Nem me fale, adorei este filme. Mas um filme que eu gostei bastante é o novo sucesso de bilheterias, Alice no País das Maravilhas. Bisbilhotando. Alice no País das Maravilhas. Com estreia no dia 23 passado, o filme Alice no País das Maravilhas tem levado grande público às salas 3D. A história mostra Alice, já jovem, voltando ao mundo de baixo, Underworld, para provar que, apesar de ser adolescente e já estar decidindo o que fazer de seu futuro, a jovem também pode entrar no mundo de faz de contas. O filme já mostrou sucesso e promete ainda mais. Na pré-estreia, a sala do cinema em Campo Grande estava lotada. Alguns tão excitados que foram à sessão vestidos a caráter. Esse maravilhoso conto de fadas para jovens conta com a participação especial de Johnny Depp e Helena Bonham Carter. Bisbilhotando. 9. Rádio em Foco.